coisas fora. Disse que na sua casa não deito uma rã. A casa é minha, você que vai embora. Já passai a nossa mãe e deixa meu gostar. Ela é pró na arte de petanhazia, é campeã do mundo. Ai, velha tata que eu nem reparei que a lua diminuía. E a doida já me beijou na hora. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fase? Complicada e perfeitinha, você me aparecer era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela sorria, meu bem você cresceu, meu namoro é na folhinha, mulher de fase. E a pãozinha, a cachoeira, pra relembrar passar. Rabo no bicho, bicho no bicho, xixi, bora minha banda. E a doida já me beijou na hora. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fase? Complicada e perfeitinha, você me apareceu era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela sorria, meu bem você cresceu, meu namoro é na folhinha, mulher de fase. E aí, menino, se bom, vamos resgatar o passado. Os caboclos, meu pai, Rabo do Bichê e a Ponzinha da Cachoeira, Rabo dos Paredão. Chama minha metaleira, a Rocha e a Ponzinha. Se bora minha banda, bota no 72. Ponzinha pra cima, senhor. Oi, oi, oi, oi. Freitas. Vem, essa história aí vai. Tu lembra da gente no quarto fazendo maldade? Várias posições, vários modos, várias sacanagem. E agora tu vira a cara e nega que conhece. Por dentro do seu corpo, sei que tá pedindo, repete. Que o meu rapapá tu não esquecer. Lá no meu queixo, tua perna tremeu. Falava não para, não para, não para, malandro. Vem, vem, vem, vem. Chamava meu vulgo bem alto, gemendo e xingando. Baby, foi várias capim de limão. Eu quase caí no chão, mas eu queria mesmo era cair no seu. Baby, já tô alteradão. Foi várias capim de limão. Eu quase caí no chão, mas eu queria mesmo era. A gente com um love quente pegando. É de manhã, seu olho azul virando. Aí eu virei fã. A gente com um love quente pegando. É de manhã. O nome dele é Refreita. Show de avião, vai, Fortaleza. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Vem, avião, vem, avião. Quem tá feliz, levante a mãozinha pro comandante aí, o Refreita. No meu rapapá tu não esqueceu. Lá no meu QG sua perna tremeu. Falava não para, não para, não para, malandro. Chamava meu vulgo em alto. Fortaleza, só nós, só nós, só nós. Ui! Tá não, tá? Com várias caipas de limão. Tô quase caindo no chão, mas eu queria mesmo. Vai, Refreita! Virando, aí eu virei fã. A gente no love quente pegando, é de manhã. Isso é a terapia com

ouvir. Mesmo no miolinho da Sitchel. Arroca, Marinha Ezio. Oi, nega. Desde outubro de 2022, há 22 anos, iniciamos nossa jornada com o compromisso de oferecer qualidade, confiança e excelência em cada peça e serviço. Este mês, celebramos não apenas o nosso aniversário, mas a confiança que você, nosso cliente, deposita em nós a cada visita. A Dragão está junto com você, nosso cliente, e o seu veículo é a nossa prioridade. Obrigado por fazer parte dessa história. Venha comemorar com a gente e aproveite as ofertas especiais de aniversário durante esse mês de outubro. Dragão Moto e Autopeças. 22 anos acelerando com você. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, na Chama Gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, secou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, secou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Grande oportunidade de investimento. Estão sendo vendidos terrenos de 10 metros de frente por 30 metros de fundos. Próprios para residências ou comércio. No bairro mais nobre e promissor da cidade de Campos Sales, no bairro Planalto. Os terrenos estão sendo vendidos por preços fixos, sem correção monetária e sem juros, em 72 meses, ou seja, 6 anos para pagar. São terrenos planos que não precisam de aterro, virados para o asfalto, com infraestrutura de energia de alta e baixa tensão, iluminação pública, água encanada e internet banda larga. Visite o stand de vendas no local e entre em contato com os vendedores pelos telefones 889-9633-3026. Falar com César Lima. 993-21-2263, falar com o Dr. Gustavo. Ou 999-13-2975, falar com Danilo. Cidade FM 103,5. Se ligue nesta frequência. Molhando os meus sonhos e em silêncio enxugo os meus olhos. Teu sorriso no meu espelho parece tão sério, tento desvendar o teu mistério. Os teus passos feito um cão feroz, te procuro só pra ouvir a tua voz. Me leva contigo, me até nascer o sol. Quero ser teu maior desejo, teu sonho encantado. Penso em ter você sempre ao meu lado, meu brinquedo mais bonito.

Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida, das amigas, da bolsa, me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? Pra tocar no paredão e no seu coração. É Thales Lessa e Natson Ferinha. Bora, Thales Lessa. Aqui, ó. Queria ser o segurança da boate pra falar. Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecer da bebida, das amigas, da bolsa, e me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? Ai, ai. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco, esquecer da bebida, das amigas, avós, e me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? Thales Lessa com Natson Ferinha. Agora são exatamente 3 horas e 9 minutos aqui na cidade, 3 e 9. Olha só, fala aqui da Serraria e Movelaria São Francisco, né? Os clientes da Serraria e Movelaria São Francisco passando para avisar que a partir do dia 10 de outubro até o dia 25 de novembro estão aí com uma promoção imperdível de fim de ano, viu? Imóveis fabricados no MDF branco, certo? Todas as encomendas estarão concorrendo aí a uma escrivaninha com duas gavetas e iluminação, tá bom? Faça já a sua encomenda de qualquer valor e participe, né? O sorteio é dia 14 de dezembro, às 11 horas, né? Portanto, tá aí, né, os clientes da Serraria e Movelaria São Francisco, né? Pode aí, você fazendo aí o seu orçamento, a partir do dia 10 de outubro até o dia 25 de novembro, está aí com a promoção imperdível de fim de ano em móveis fabricados no MDF branco. Qualquer informação, qualquer dúvida, você pode entrar em contato aí pelo 88997636215. Fica ali na rua Enéas Arraes, número 1814, próximo à ABB. Abraçando aí o Rafael, o Chico, né? Toda a turma aí, sempre ligada aqui no nosso programa. Agora 3:10. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera, eu sozinho aqui. O do lado da cama, a televisão, olhos nos olhos no espelho e telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você.

just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Você usa a parabólica tradicional, aquela grandona, cheia de furinho? Fique antenado. Para não ficar sem sinal, você precisa trocar pela nova parabólica digital. Troca que resolve. Beneficiário de programa social federal pode ter direito ao kit completo e instalado sem pagar nada. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800 729 2404. Vou repetir, 0800 729 2404. Troque já. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento do Ceará, em parceria com o estado e municípios. Com o novo PAC, a ferrovia transnordestina avança e tem investimentos para as obras hídricas, como o Cinturão das Águas e o Ramal do Salgado. Fortaleza terá um campus do ITA e o Ceará vai ganhar uma maternidade, 6 campi de institutos federais, 1 campus de ensino superior e o novo Hospital Universitário do Cariri. É o governo federal investindo no Ceará para você viver melhor. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. A Assembleia Legislativa é a Alesse, a casa do povo cearense, e trabalha para servir o cidadão. Em 2023, a Alesse avançou na luta pelos direitos femininos. A Procuradoria Especial da Mulher chegou a 125 municípios. Também foram realizados o projeto Donas de Si e a primeira marcha em defesa das mulheres e pelo fim da violência. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na casa do povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. A Clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda dos médicos especialistas. Dia 5 de outubro, Dr. Franklin, gastroenterologista, Doutora Carla, ultrassonografista, e Doutora Milena, vascular. Dia 17 de outubro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 19 de outubro, Dr. Marcelo, ortopedista. Dias 22 e 29 de outubro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Agende sua consulta ou exame no fone WhatsApp 889-9962-1018. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem! Agora, no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo... Valeu, padrinho Aésio! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios... E mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aécio. Oi, nega. Agora você pode contar com o plantão da Autoescola Principal para ter informações detalhadas sobre os mais diversos tipos de serviços e processos da carteira de motorista, primeira habilitação, renovação da CNH, reciclagem, adição e mudança de categoria, programas sociais como CNH Popular e CNH Rural, cursos especializados para condutor de transporte escolar, transporte coletivo de passageiros, curso do MOP, condutor de veículos de emergência, transporte de cargas indivisíveis, curso para mototaxista e motofretista. Para ficar por dentro de tudo isso e muito mais, é só conversar com um dos plantonistas da Autoescola Principal através dos nossos canais digitais: Instagram, WhatsApp, Facebook ou na unidade mais próxima de você. Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal, aqui o sonho da sua habilitação vira realidade. O empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. 103,5 FM, a rádio de todas as estações. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer se é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Baby, mas quando está só, se morde de amor. Chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, o amor é do seu jeito.

simpatizam um com o outro enquanto a tia Salete negocia a hospedagem no hotel com o Tobias Aldonso e Quintilha repreende o funcionário. Margaridinha exige que Vespertino acerte as contas com a tia Salete e Arthur declara o amor que tem porque nota que confessa ter visto Blandina na cama dele. Aí o Arthur vai confrontar a Blandina no capítulo de hoje também sobre essa situação que ela armou aí pra que a Quinota visse ela na cama do Arthur. Tudo isso em No Rancho Fundo, novela das seis. Daqui a pouquinho eu vou te contar do capítulo número 7 de Volta por Cima, que é a nova novela das sete. Já, já! Você curtiu Novelizando, com o resumo de tudo que rola na sua novela favorita. Alô, meu Brasil! Mais um sucesso aí pra você curtir. E esse mundão de meu Deus, como a gente sempre fala, agora é tudo ou nada. Alô, meu amigo Etinho Ceará, meu compadre. Uma história essa linda canção, meu velho. Tamo junto. Dudu Morão, apaixonando corações. Eu tava na mesa de um bar, o meu telefone tocou. Era o meu ex-amor me pedindo pra voltar, dizendo que se arrependeu. Eu falei na mesma hora: quem não te quer sou eu que não te quero mais. Não sai da minha vida e vê se me deixa em paz. Na voz do Moral, vamos meu Brasil! Dudu Moral, apaixonando corações. Em nome de CI Estúdio, o top dos top. Eu tava na mesa de um bar, o meu telefone tocou. E quando eu fui atender, era o meu ex-amor pedindo pra voltar, dizendo que se arrependeu. Eu falei na mesma hora: quem não te quer sou eu e não te quero mais. Sai da minha vida e vê se me deixa em paz. Do Moral aqui no nosso programa. 3h50, vamos conferir mais resumo de novelas. É hora de ficar por dentro de tudo que vai rolar na sua novela favorita, Novelizando. Já estamos de volta nessa segunda-feira aqui no Novelizando para saber o que vai acontecer hoje, dia 7 de outubro, na novela das 7, que é Volta por Cima, que tá entrando na segunda semana. Então, Hoje, o que vai acontecer? O Osmar, gente, vai lá receber o prêmio de Lindomar, que faleceu na semana passada. E se percebe o interesse de Madalena em João. Baixinho marca um encontro com Osmar e Rochelle avisa que apresentará Chico para a família como namorado dela. João lamenta não ter visto Madalena na roda de samba e Edson readmite João na Aviação Formosa. A Tati vai questionar a Madalena sobre os sentimentos que ela tem por Chico e Madalena provoca João enquanto tá beijando o Chico. Rosana vai brigar com Edson por conta do João e Neuza não gosta de saber que o filho voltou a trabalhar na Aviação Formosa. A Doralice se preocupa com o irmão enquanto Violeta implora pela vida de Osmar e Cacá e Jô vão ameaçar o cara no capítulo de hoje também. É, tudo isso em Volta por Cima, novela das sete. Daqui a pouquinho eu volto pra te contar o que vai acontecer nessa segunda em... Mania de Você. Você curtiu Novelizando, com um resumo de tudo que rola na sua novela favorita. Eu não disfarço que sem você não tem sentido. Eu não disfarço nem sequer na frente dos amigos. Não disfarço a saudade que eu sinto agora. Essa dor no meu peito não quer ir embora. Eu não disfarço o cheiro bom dos seus cabelos. Eu não disfarço que eu adoro te ver no espelho. Não disfarço quando eu bebo. Eu grito seu nome, te chamando mil vezes pelo telefone. Duvido que você não tenha. Até o amor. Eu não disfarço o cheiro bom dos seus cabelos. Eu não disfarço que eu adoro te ver no espelho. Não disfarço quando eu bebo. Eu grito seu nome, chamando mil vezes pelo telefone. Vai, fica aqui. Quando toco você, sua felicidade. Por você eu choro, morro de saudade. Nessa história de amor não vai ter desilusão. Te juro, dou a minha vida por essa paixão. Deixa eu ficar, quer ver? Deixa eu ficar com você. Se eu te amar, liberdade. Me afogar nos seus beijos, matar a minha saudade. Deixa eu ficar com você. Deixa eu ficar. Deixa eu te amar de verdade. Me afogar nos seus beijos, matar a minha vontade. Pra ficar então, olha a mocinha do lado do lado. Aí, o sucesso de Edson Lima e Batista Lima aqui no nosso programa. Antes você curtiu Zezé de Camargo. Agora 3h57 aqui na cidade, vamos conferir o último bloco de resumo de novelas. É hora de ficar por dentro de tudo que vai rolar na sua novela favorita, Novelizando. Já estamos de volta nessa segunda-feira aqui no Novelizando para você saber o que vai acontecer em Mania de Você, novela das nove, hein? Vamos saber o que vai ter no capítulo dessa segundona, que vai ser o 25. Nessa segunda-feira em Mania de Você, Mavi e Luma ficam frente a frente. Luma acusa Mércia de ter atrapalhado a amizade com Viola ao inventar que a chefe estava macumunada com Mavi. Bruna revela a Diana que tá sentindo Tomás distante e recebe o apoio da mãe para fazer as escolhas que ela quiser. Robson flagra Cristina, Nu e Michele juntos e Viola dispensa Luma, deixando claro que escolheu ficar ao lado de Mavi. Viola não acredita quando Luma conta que Mércia tá morando na comunidade e Mavi combina com Iberê uma forma de seguir Luma para chegar até Rudá. Luma consegue entrar na sala de administração do resort e observa Mavi pelos monitores. E Viola constata que Luma falou a verdade sobre Mércia no capítulo de hoje também. Tudo isso em Mania de Você, a novela das nove. E tá acabando a edição dessa segunda-feira aqui do Novelizando. Amanhã eu volto para te contar tudo que acontece nos capítulos da Platinada. Falo de No Fundo, Volta por Cima e Mania de Você. Fechou? Então até amanhã. Você curtiu Novelizando, com o um resumo de tudo que rola na sua novela favorita. Aí, com o resumo de novela, a gente vai finalizando aqui mais um programa Interligado. Agradecendo a vocês, que nos acompanham todos os dias aqui na programação da 103,5. Logo em seguida, Jordão Oliveira no seu rádio pra te fazer companhia. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau. Mais. E se vier me procurar, vai ver do que eu sou capaz. Eu não vou perdoar. Se você bate nessa porta, eu te deixo entrar. E se você beijar minha boca, eu vou mandar parar. Com vontade da porra de continuar. Eu não vou perdoar. Se você bate nessa porta, eu te deixo entrar. Você beijar minha boca, eu vou mandar parar. Com a vontade da porra de continuar, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar não, mulher. Vai ter que correr atrás um pouco mais. Você acha que é assim? Vai ser fácil, que eu vou perdoar depois de tu me ligar. Às quatro da manhã, depois de revoar, tu não me usa mais. E se vier me procurar, vai ver do que eu sou capaz. Eu não vou perdoar. Se você bate nessa porta, eu te deixo entrar. Se você beijar minha boca, eu vou mandar parar. Com a vontade da porra de continuar, eu não vou perdoar. Se você bate nessa porta, eu te deixo entrar. E se você beijar minha boca, eu vou mandar parar.

Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. A sua rádio, tocando mais música. Qualidade digital, 103,5. 8:27, boa tarde para você que tá aí na nossa companhia nessa tarde, né? Eita, tarde agradável, boa tarde para você que tá mandando aí a sua mensagem. Já já eu vou tocar a sua música, viu? Continue enviando 99701-5771. Tem um cartão de, eu acho que é banco aqui, viu? De Antônia C. Souza Soares. Antônia C. Souza Soares tem um cartão seu aqui na rádio, viu? Se quiser, pode vir buscar. Minhas coisas fora, disse que na sua casa não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já passa a nossa mãe e deixa meu gostar. Ela é pró na arte de petalhazia, é campeã do mundo. Ai, velha tanta que eu nem reparei que a lua diminuía. E a doida tá me empurrando na hora. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fase complicada e perfeitinha? Você me apareceu, era tudo o que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela sorria, meu bem você cresceu, meu namoro é na folhinha, mulher de fase. Gente, e a pãozinha, a cachoeira, pra relembrar o passado, rabo no DJ, mentira no beat, chimichinha, bora minha banda. E a doida tá me empurrando na hora. Disse que se fosse eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fase complicada e perfeitinha? Você me apareceu, era tudo o que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela sorria, meu bem você cresceu, meu namoro é na folhinha, mulher de fase. E aí, Timbirinho, vamos resgatar o passado, buscar boa, meu pai, Rambo do Bichê, e a bonzinha da cachoeira, Rambo dos Paredão. Chama minha metaleira, a roxa e a pãozinha. Simbora minha banda, bota no 732. FM 103,5, a melhor. Será que o seu corpo já tocou outra alguém? Melhor eu nem pensar que se eu pensar eu sofro. Prefiro acreditar que a gente ainda tá bem. Se não me ama mais não fala não que eu morro. Eu não quero aceitar. Fica longe do beijo que faz ir no céu e voltar. Deus me livre, o suor do seu corpo em outro pingar. Eu não vou aguentar. Prefiro acreditar que você tá em casa, que tudo continua sem ninguém tocar, que a sua intimidade ainda tá trancada, que só eu tenho a chave daquele lugar. Prefiro acreditar que você tá em casa, que tudo continua sem ninguém

Eu tô com frio na barriga, minha mão tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcentrando. Cada vez que ela me olha cara, jogada de cabelo mata três. Deu o meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, chonei, chonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar de amar, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei. Como é que não chora? 103,5. Os maiores sucessos em um só lugar. Você é Francisco do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus. Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou. Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você foi, eu vou. Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas. Que o ser é mais que ter uma vida clara. Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada. Pega a chave da nave e diz que quer sumir. Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada. A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim. Às vezes acorda estressada, às vezes tarada. Vou lá, preparo um chá só pra te ver sorrir. Comprei uma Dodge blindada, São Paulo tá foda. Quando cê sai de casa eu fico sem dormir. Preta, quando lembra das tretas da primeira gaveta. Tem nessa sorte em toda parte do nosso planeta. Desenhei com caneta, nós dois da belineta. Vermelho sangue, eu dito que você diga aqui. Te puxa Dani Teclas e FP Produções. Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou. Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou. Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossas malas. Que o ser é mais que ter uma vida clara. Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada. Pega a chave da nave e diz que quer sumir. Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada. A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim. Às vezes acorda estressada, às vezes tarada. Vou lá, preparo um chá só pra te ver sorrir. Comprei uma Dodge blindada, São Paulo tá foda. Quando cê sai de casa eu fico sem dormir. Mão preta, quando lembra da treta, a primeira gaveta. É nossa sorte em toda parte do nosso planeta. Desenhei com caneta, nós dois da belineta. Vermelho sangue, eu dito que você de jaqueta. Quando lembra da treta, a primeira gaveta. É nossa sorte em toda parte do nosso planeta. Desenhei com caneta, nós dois da belineta. Vermelho sangue, eu dito que você de jaqueta. HP Studio, gravando tudo ao vivo. Eita! E a pisadinha do vaqueiro, 4 da tarde, mais 42 minutos aqui das cidades. Clientes da Serraria e Movelaria São Francisco, passando para avisar que a partir do dia 10 de outubro até o dia 25 de novembro, estaremos com uma promoção imperdível de final de ano em móveis fabricados no MDF branco. Todas as encomendas estarão concorrendo a uma escrivania com duas gavetas e iluminação. Faça já sua encomenda de qualquer valor e participe. Sorteio dia 14 de dezembro, às 11 horas. Boa sorte! Serraria e Movelaria São Francisco.

siga aí. Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem. Você está ouvindo FM 103,5. Porque ninguém

bom, eu tô no seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram, achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Cento e três vírgula cinco FM, em sintonia com você. Essa é mais um que o Gordinho trouxe pra apaixonar os corações. Narciso do acordeão falando de amor. Chora não, viu? Alô, Ana das Linhas! Tamo junto, meu irmão. Teu compadre é diferente. Deus deu a forma pra ti de um dia encontrar, da mesma forma que eu, Deus sei um dia me deixar. Literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar. Especial estado do Piauí. Alô, meu compadre Luiz, representando o canto Buriti. Chora não, meu compadre. Deus é uma forma você um dia me deixar. Cidade FM 103,5 é a sua rádio. O telefone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir. Ela não quis falar. E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho. Me perguntou quem era, eu só falei que ligaria enganar. Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado. Eu não tinha pra onde correr. Ele ligou de novo e o meu bem foi atender. Agora ela entendeu por que que o banco do carona nunca tá. Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular. Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia. Ela entendeu quem era hora extra do trabalho quase todo dia. Com o olho encharcado, só me disse desce seu amor, te espera lá embaixo. Só falei que ligar enganado, mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado. Eu não tinha pra onde correr. Ele ligou de novo e o meu bem foi atender. Agora ela entendeu por que que o banco do cara. O banco do carona nunca.

Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Como um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando o galo, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Mas cheiramos mesmo não ser na vida inteira. Mas cheiramos final do ano de 2017, eu começando o odonto e você na vet. A sua camisa diz a minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Procurei e encontrei meu amor, minha cara metade. Me entreguei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno e quer ser meu par. Procure entender por quê. Eu sem você já não durmo e nem sei voar. Sonha viver, yeah. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Todo dia eu chamo.

Obrigado pelo carinho. 103,5 FM, a rádio que faz a sua cabeça. Musicão, abraçar aqui o meu amigo Ferreira Júnior, Dona Estel, Maninho, a Eridiane, a Ingrid É, doutor Eric e Ferreirinha, rapaz, todo mundo lá na chácara Três Marias, estão lá comemorando a vitória do Rondilson. Abraço, Ferreira!

Na rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Você está ligado na rede ANC. Informação 24 horas. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. Rede ANC. Oferecimento FIEC, pelo futuro da indústria. Política, economia, serviços, esporte, entretenimento. Os principais fatos do dia. Se é verdade, está em pauta. Começa agora, Pauta ANC. Pauta ANC. Fala pessoal, excelente início de noite para você que a partir desse momento passa a acompanhar o nosso jornal diário Pauta ANC, 6 horas e 7 minutinhos aqui em Fortaleza, em todo o Ceará. Até às 7 horas da noite a gente fica junto com o Pauta ANC, destacando os principais acontecimentos do dia aqui no nosso estado. E nem hoje é segunda-feira, a gente não vai ficar muito no dia do que aconteceu hoje, porque a pauta ainda é política, sobretudo com duas cidades aqui no Ceará ainda tendo a possibilidade, indo para o segundo turno, aliás. Então a gente vai repercutir muito sobre o que aconteceu ontem no dia da votação, sobre a declaração de alguns políticos também. O segundo turno já começou e a gente vai pautar isso por aqui. Prefeitos eleitos em 182 cidades do Ceará, algumas continuidades em determinadas administrações, outros interrompimentos, câmaras municipais todas decididas, e tem muita coisa para a gente falar sobre esse cenário aqui no nosso estado. Na coordenação técnica, Robson Nogueira, eu, Felipe Clisby, na apresentação, junto com Tainara Ramos. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Robson. E boa noite a você que vai nos acompanhar durante o Pauta Iniciar até às 7 horas da noite. Tá tudo certo? Tá na paz, graças a Deus? Sim. Tudo certo, né? Até porque você participou dessa festa da democracia, não só exercendo seu papel de cidadão, mas servindo a justiça eleitoral, como, né? Mesário. Que o que é que faz o mesário? O mesário, ele faz tudo. Porque ontem eu fiz papel de presidente, de mesário 1, de mesário 2, de secretário, mas eu servi. Né? Ah, que bom, que bom. Tem essas divisões, né, lá? Sim. Só não fui fiscal porque eu não saí da sala. Ah, mas tem as suas atribuições. E aí e tem os benefícios, né? Pra quem serve, tem umas folguinhas. Sim, aí, né? Que eu, até repórter ela foi. Aproveitou ali o horário do almoço pra poder gravar um boletim pra gente. Como é que tá lá, Calcaia? A questão política. Nós temos dois candidatos no segundo turno. Sim, já, né? Sim, exatamente. O segundo turno foi com o Naomi e o Catanho do PT. O Catanho, ele conseguiu ir pro segundo turno por 8 votos a mais do que a Emília Pessoa. Nessa hora, aquele eleitor que estava torcendo pela Emília, não vou votar não, vou deixar para o segundo turno. Não vou. Porque quando é muito grande a diferença, né? Realmente não dava para mim, mas... Exatamente, 8 votos. 8 votos, né? Caramba, você fica naquela... Foi voto a voto, né? Foi urna a urna, e aí a Emília acabou ficando de fora. E aí, mais uma vez, né? O PT vai ter a possibilidade de fazer mais uma prefeitura aqui no Ceará, fez 46, tem a possibilidade de fazer mais duas, porque vai disputar o segundo turno em Calcaia e em Fortaleza também. Parece que não vingou lá foi PL, né? Sim, não. Não vingou. Não, exatamente. Ele nas pesquisas já demonstrava que ele não ia conseguir chegar nem perto. Não decolou, realmente a candidatura do PL não decolou lá em Calcaia. A Ginaldo, mais uma vez, tenta emplacar sua carreira política, tentou ser deputado federal em 22, não conseguiu, e agora tentou para prefeito, também acabou fracassando na sua tentativa de missão. Vamos começar com os nossos destaques. Para você que quer interagir com a gente, você pode estar mandando mensagem no nosso WhatsApp. Por favor, João, o WhatsApp para a turma participar. É o número 85987900277. Repetindo, 85987900277. Vamos para os nossos destaques aqui do Pauta NC. Eleições 2024. É na rede ANC. Como nós já estávamos comentando, nesse domingo, os novos prefeitos de 182 cidades, das 184 cearenses, foram definidos. Em Fortaleza e Caucaia, como a gente comentava, os eleitores deverão retornar às urnas para o segundo turno no dia 27 de outubro. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, ele se destacou nessas eleições com comando de 65 prefeituras, a maioria aqui no Ceará. Logo em seguida, o Partido dos Trabalhadores, o PT, garantiu 46 prefeituras, enquanto o Partido Social Democrático, o PSD, obteve 15. Outros partidos com destaque incluem o Republicanos, com 14 prefeituras, e o Partido Progressista, o PP, com 13. O PSB, inclusive, ficará no comando de prefeituras como Pindoretama, Novo Oriente, Canindé. São muitas, inclusive, você pode conferir matéria lá no portal ANC. O PDT, que em 2020 elegeu o maior número de prefeitos no Ceará, com 66 eleitos, ele fez apenas 5 prefeitos nas eleições desse ano. O PT ficou na segunda colocação, superando a meta traçada pelo deputado federal José Guimarães. O Partido dos Trabalhadores fez 46 gestores. PSB, com destaque nessas eleições, né, era algo que estava sendo cogitado